passare i gemoni. Ma è silvai. Ropsei salafia, ropsei dall'absoluto, le se da trevsanule. Mi devo traiozzi, se questa signore. Mi devo traiozzi. Mi massai di mani. Ropsei salafia, ropsei dall'absoluto, le se da trevsanule. Mi devo traiozzi, se questa signore. Best. verdades y algunos baladíes por ahí. Que falacíes por que hables de amor y no me quieras a mí.